saudade, mas não chora à toa. Eu luto intensamente para ser feliz. Sinceramente, eu fiz o que esse mundo quis. Se a vida é uma escola, sou um aprendiz. Quem diz que sabe tudo, sabe mesmo é nada. Por isso é que eu fiquei fora dessa jogada. Existe gente boa nesse meu país, honesta e sincera como eu sempre quis. Que já sofreu demais até pedir perdão, e gosta dos amigos como fossem irmãos. E tem amor demais pra dar no coração. Sabe mesmo é nada.